Deus, estou aqui pra te agradecer por tudo que tens feito em minha vida, pelo pão de cada dia, minha família em harmonia, a saúde, a paz que eu necessito. Sarou minhas feridas com seu amor e me deu tudo que eu preciso. Deus proverá, e culto de ação de graças vou oferecer, e de todo o coração eu vou adorar. Elohim, sempre vou te amar. Jeová Rafa, tu és a minha cura. Adonai, poderoso, majestoso, El Shaddai, eu te amo. Sarou minhas feridas com seu amor e me deu tudo que eu preciso. Deus proverá, e culto de ação de graças vou oferecer, e de todo o coração eu vou adorar. Elohim, sempre vou te amar. Jeová Rafa, a minha cura. Adonai, poderoso, majestoso, El Shaddai, eu te amo. Deus proverá, e cultos e ações de graças vou oferecer, e eu vou adorar. Elohim, sempre vou te amar. Jeová Rafa, tu és a minha cura. Adonai, poderoso, majestoso, El Shaddai, eu te amo. Te amo.